Solo Salvador, é o San Mike Zulu Golf, na posição 2 do pátio 3. Siga o Mike Zulu Golf. Solicitando autorização de rebote para a posição 2 do pátio 1. Nós estamos na posição 1 do pátio 3. Cliente, está autorizado. Reporte para ingressar no pátio principal. Ok, reportaremos. Muito obrigado, senhor. Nada. Salvador, bom dia, 3557, está sentindo atrasos, por cima da sua autorização. Trefe 5557, autorizado, Campinas, nível 360. Via UP Zulu 10 até Bridge, após UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após conforme o plano, decola da 10, curva à direita no perfil da saída da EL, a transição Motiva, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5479. Cliente, está autorizado então para Campinas, o nível 360, via UPZ 10, Bridge, após o Pozulu no meio, Bravo Hotel Zulu, decolada 10, com curva direita no perfil da Dael, Mote, controle 1208 e o transponder 5471 no trato 3557. O trip 5557, conforme o NOTAM, só ratificando aqui, conforme o NOTAM, a pista vai abrir aqui, reabrir às 7h15. Se a sua decolagem ocorrer às 06h20, tem que ser da 17, ok? O senhor vai aguardar a abertura da pista ou vai decolar no horário? Bom, decolar no horário. Ok, então a pista será 1-7 e a saída é a mesma. 1-7 é a mesma. Se tiver algum atraso, eu retorno. Ok, o protejamento está correto. Chame para o puxo de acionamento, o 5557. Chame para o puxo de acionamento, o 5557. Zola Salvador, é o Tom Mike Zulu Golf, de autorização para ingresso ao Pationo. Mike Zulu Golf autorizado, ingresso do Pationa. Ok, excelente. certo, reporte com posição 2 do Pátio 1. Muito obrigado, bom dia. Teste, bom dia, Max Lugolf. solo Salvador 35557 para o puxa acionamento gate 8. Trip 5557, portão 8 autorizado, puxa acionamento. Reporte para o táxi. Sente a portada para o táxi, o trip 5557. A pista já está aberta? A 1-0? Negativo, a pista abre às 7h15. Informo que o seu táxi será para a pista 17. Afirmativo, decola da 1-7. Valeu. Olá, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, 5557, está livre o táxi pelo pátio, ingresso na táxi Lima e após Mike, aí reposto para ingressar na 17. Táxi via pátio, Lima, Mike, para ingressar na 17. 5557, chame a torre em 198 decimal 95. Boa viagem. 5857. Boa noite, 3557. Continue o passo via Mike, Quebec e pista 17 após. É Porsche alinhado e pronto para decolagem. Mike, Quebec, ingresso 17, porta alinhada e pronto. 3557. Pátio 35557, livre decolagem da 17, vento a 170 graus, 109. Decolado aos 39, controle agora 120.8, boa viagem. 08, obrigado, bom dia, 5557. Controle, bom dia, 5557, decolado, você escuta. Eu mantenho a 6620 na saída dela. Confirme ou para o 5557? Não entendi. Passa o radar, subir e mantenha 360 na saída da EL. 360 na da EL, 5557. 5557, passa 160, chame o centro, é 125 ONU, terno 3325. 25 ONU, 3325, grato 35.